verdade me vem dizer que a saudade anda morta por te ver na minha vida dolorida. A verdade morta por te ver. Não sei. Não sabe ninguém, porque canto fado neste tom agoado de dor e de pranto, e neste tormento todo sofrimento, eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu-nos aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro. Estrelas no céu e fez os passos sem fim, deu o luto às andorinhas. Ai, deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto. Misto de ventura, saudade, ternura e tal mais amor. Mas sei que cantando sinto mesmo quando se tem um desgosto e o pranto nos rostos nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao luz ao firmamento e deu o azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito o rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta o roxinol, pôs no campo o alecrim, a primavera. Ai, deu-me esta voz a mim. Deu as flores à primavera. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Thank you. cantado fora de portas, mas hoje o fado é diferente, é menos triste e bairrista, já não faz neura na gente, é sorridente, é o otimista. Deixou de ser tão chorado, já não é fado de amorania, passou a ser bem ritmado e hoje é cantado com alegria. Cuida das tão microfone, da guitarra ao saxofone, já não frequenta a taverna, hoje é pinoca, canção moderna. Morreu o fado bairrista, numa revista de êxito grande. Morreu triste e desolado, ao ser cantado com jacante. O pobre não resistiu, ao fado e o vitimou. Começou logo o martírio, veio o delírio, por fim esticou. Deixou de ser tão chorado, já não é fado da moradia. Passou a ser bem ritmado e hoje é cantado com alegria. Pois a taxa ao microfone, da guitarra ao saxofone, já não frequenta a taverna, hoje é pinoca, canto moderna. Se o amor nos olha logo a gente, tiene que freire e che nos prende a nos prende canal 2. Parece um enquadrado de uma tela de malhô. Janelinha de trapeira, enfeitada a trepadeira, nada invejas afinal. Tem a música dos ninhos que os alegres passarinhos vem fazer no seu beirão. A minha janela não há outra igual a ela. Não tem cortinados, não tem vidros de cristal, mas quero-lhe tanto, tanto, mesmo pobrezinha, não há outra igual a mim. Quero-lhe tanto, tanto, tanto, mesmo pobrezinha, não há outra igual à minha. Quando o sol de longe espreita, dá-lhe ao rosto a luz dourada, o mais belo espermim. E à janela humilde e estreita, só varagem perfumada dos aromas dos jardins. Mas desta linda moldura, o encanto que perdura e a tornou minha paixão é fitar através dela um olhar noutra janela que prendeu o meu coração. A minha janela não há outra igual a ela. Não tem cortinados, não tem vidros de cristal, mas quero-lhe tanto, pobrezinha, não há outra igual a minha. A minha janela não há outra igual a ela. Não tenho unidade. na praia olho chorando, nos barcos gente aguerrida, lenços brancos acenando num adeus de despedida. É o infante do Sagres que os manda partir ligeiros, que a senhora dos milagres guia os nossos marinheiros. Velas erguidas, mas decididas, vão para o mar, saindo a barra. Uma guitarra põe-se a chorar. São marinheiros, aventureiros, mais uma vez, que vão mostrar como este mar não é português. Olhando o mar com desdém, ondas, ventos, traiçoeiros, nada no mundo detém nossos bravos marinheiros. Não há outro mais valente, nem que valha o que ele vale, pois só ficará contente dando o mundo a Portugal. Velas erguidas, naus decididas, vão para o mar, saindo a barra. Uma guitarra põe-se a chorar. São marinheiros, aventureiros, mais uma vez, que vão mostrar como este mar é português. São marinheiros, aventureiros, mais uma vez, vão mostrar como este mar é português. Tenho que votar com o canal 2. Menina, Lisboa, Portugal é mago às vezes, mas certas coisas não perdoa. Vê-te bem no espelho deste honrado velho, como teu exemplo atrai. Vai, segue o tutorial, conselho, não dês desgostos ao teu pai. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vai dosa alfacinha casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas navais. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Tens amor às lindas fardas, Marina, Lisboa, vê lá bem para quem te guardas, donzela recatada em Joa. Tens aí tenentes bravos e valentes, nados e criados cá. Vá, tenha modos mais decentes, menina caprichosa em mar. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Que ideia daninha, vai dar da alfacinha casar com Paris. dizem coitados com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Na palma da mão, que duas vidas se encontram cruzadas no teu coração. Um sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida. Indício marcado de amor destroçado na linha da vida. E mais treza na linha do amor que terás de sofrer. Tanto um leve frescor de uma outra mulher. Já que a má sorte assim quis, a tua sina te diz que até morrer terás de ser sempre infeliz. Não podes fugir ao negro fado brutal, ao teu destino fatal, e uma má estrela domina. Podes mentir às leis do teu coração. Mas, ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua sina. Cruzando a estrada da linha da vida traçada na mão, tens uma cruz à feição mal contida que foi uma ilusão. Amor que em segredo nasceu quase a medo para teu sofrimento. E é sempre essa imagem, a grata miragem do teu pensamento. E mais ainda te reza o destino que tens de amargar. Que a tua estrela de brilho divino deixou de brilhar. Estrela que Deus te marcou, mas que bem pouco e cuja luz aos pés da cruz já se apagou. Não podes fugir ao negro fado brutal, ao teu destino fatal, que uma má estrela domina. Podes mentir às leis do teu coração, mas, ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua sina. Podes mentir às leis do teu coração, mas, ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua sina. Canal 2 da Antena Web. Coimbra é uma lição de sonho e tradição. O lento é uma canção. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Coimbra do Chopin ainda és capital do amor em Portugal ainda. Coimbra onde uma vez